18, 15, taxa autorizada para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 12, boa viagem. Da 3895, autorizada a linha ainda colapso no 070 graus, 069. A 3895, decolado 1220, chame controle de Salvador, na frequência 120, décima 8. 208, grafo. Salvador, boa, tá 3895, 1500, na Plano 5, boa noite. Contato radar Subavia, saída del para o nível 340. Via Salvador, boa noite mais uma vez, eu sou na M3-3, informação em Santos, porta 62, autorização para Guarulhos. Sou na M3-3, tem informação alfa? Tem informação, sou na M3-3. Confirme a informação que o senhor tem? Alfa. Afirmo. Informação só confere para Guarulhos os autorizados, via Fezul 1-0. Taubaté, nível de voo autorizado 360, saída da Olinda Motiva, decola China 0 com primeira curva direita, transponder 5036, controle Salvador, pé na frequência 120, decimal 80. Ciência autorizado 360 para Guarulhos, atento 110 até Taubaté, da Olinda Motiva, transponder 5036, controle 120, decimal 8, China 6303. Pela 6313, o testamento está correto, 06, chame pronto. Salvador, 2707, boa noite, Azul 2707. Acione identificação. Autorizado, vai direto Serra Vitor 367. Vista para 4 mil pés. QNH 1012. Salvador Approach, boa noite, airport is over. 023, descending to flight level 1. Good evening, Portugal 023, Spacadente, descend via both arrival to flight level 050, altimeter standing 1012. Descending via both arrival, 10, altimeter 1012. Portugal 023, descend via Bonf Arrival to flight level 050. Oito no 5, chama o centro Recife, em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Chama Recife, 2835, alterna 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Azul 2707, autorizado o procedimento, RNAVE pista 1-0, reporte na final. Reporte na final do RNAVE, Azul 2707. Mirabal 023, descend to 4,000 feet, altimeter 01012. You clear to fly direct to Sierra Vita 367. Position, and you clear. RNAV, runway 10 approach, report on final, put down 023. Descending to 4,000 feet, altimeter 1012. And clear for RNAV approach, runway 10, I call the 7th and final, airport 0023. Alô, boa noite, Oceaner 6224 Matango. Boa noite, Oceaner 6224, acione identificação. Foi produzir a Vitor 369, que é legal no 012, desce para o nível 050. Voa na proa Serra Vitor 369, descendo para 5.6224. Avisado oficial da RNAV, Azul 2707. Azul 2707, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 895, boa noite, 2707. Boa noite, um bom pouso. Azul 2707, autorizado pouso na 0, vento 080 graus, 089. Boa noite, Gol 1170, acione identificação, prossiga via, chegada a Mari para o nível 060, QNH em Salvador, 1092. Você tem a possibilidade de voar o Serra Vitor 368? Vitor 368, Gol 1170. Ok, voando direto Serra Vitor 368, descendo 1270. Confirmando, Gol 1170, foi para o Serra Vitor 368, QNH 1012. Vem no 368, confirme a altitude. Primo, nível 060, Gol 1170. 060, Gol 1170, certo. 06, Pesteca, Tronel. Livre, Sonal, Chametec, Sonal, 7 Lanier, Portugal, 023, we are now on final runway wind. Gal 023, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, Air Portugal 023, boa noite. Channel 6224, desça para 4000 pés, NH 1012, autorizado procedimento, a RNAVE está 1-0, reporte na final. Ok, 4.012 vai reportar utilizado a RNAVE da 10.624. Bem, liberando a direita, próximo prossegue Alfa, Kilo, parte 3, prossegue para a posição 2, Lima. Alfa, Kilo, 3, 2, Lima. Silva de São Paulo, de Salvador, boa noite, é Portugal 023, on, we are now 5 miles on final. Portugal 023, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, air Portugal 023. Horas Galeão, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste o oxímetro no 0, no 2. Boa noite, autorizado a alinhar e manter o sinal zero. Serra Vitor 369, QNH em Salvador. 10012, desce inicialmente para o nível 060. 060369, obrigado. 1170, desça para 4000 pés, QNH 1012. 4012, 879, pode ir ao 66, né? Fernando, o gol 1170 após o 368 será autorizado o procedimento e será iniciado o procedimento, gol 1170. Ah, então 360, pode voar direto para 366, só daqui. É o 1170, confirma. Vamos lá, confirmando. Gol 1170 está na produção de serviço 368, desça para 4 mil pés. Afirmativo, gol 1170, descendo 4000, prodo 368. 1970, confirmando, prodo serviço 369, no 369 será autorizado o procedimento. 369, obrigado. 369, iniciou 6224. A gente aguarda para chamar a torre, o Oxenê 6224. Uno 70 autorizado, prosseguimento, RNAVE pista 1-0, reporte na final. Espera aí, final, gol 1170. Pode chamar o controle, 6313? Sim, 6313, decolada 48, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Na Paulista 6224. Salvadora, Oxenê 6313. Oxenê 6224, chame a torre de Salvador em 1-8-95. 8-5, obrigado, até mais tarde. Confirmando, 1-8-95, bom pouso. 8-95, até boa, até lá. Oxenê 6313, contato radar, suba via, saída da El para o nível 360. Nível 360, possibilidade para Mótiva, ou Leda? Oi Leda, Oxenê 6313. Da 6313, obrigado. Astro, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, a 9, 9. Utilizado RNAV, gol 1170. Gol 1970, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho. Pouso. Muito boa noite, jogou 1170, passou 366. Bom, 1170, continue a aproximação, aguarda que está livre. Aguardando, gol 1170. Afirmativo, gol no 970, desça para 2500 pés. 25, não tem uma nuvem no céu hoje, tá bonito, Oxené 6224, Paulo 52, libera direito, chame só em 121, decimal 9. 9, liberando 6224. Controle, é possível, coordenar para o Edmonte, para o 6313? Aguarde, Oxené 6313. Aguardando. Oxené 6224, solicita ataque para Patiúna, via Alfa Juliette, portão 06. Nono 70, autorizado pouso no 0, vento 070 graus, no 09. Livre pouso, pistão no 0, gol nono 70. De ataque para Patiúna, via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 62, 624. Copia até 3305. Autorizado Salvador Recife, via Pesilu 17, nível de voo autorizado 330. Saída Puca, Jamaru, da cola da piscina 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5046, controle Salvador no 208. Autorizado Recife 330, Pesilu 17, cola na Puca, Jamo, na Caracaju. 3178, acione identificação. Foi pro do Serra Vitor 369, desça para 4000 pés, o Kennedy no 012. Serra Vitor 369, desce para 4000, a gente no 012, já 1170, Paulo 55, libere direito, chame Paulo em 121, decimal 9. Direito 219. Salvador, muito boa noite, vou no 1170. Vou no 1170, boa noite, autorizando ataque para Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 04. Pátio 1, Alfa Juliette, portão 04. Então pode descer para 2.000 pés ou Gol 9.70? 2.500 pés, Gol 9.70. Obrigado. O Xené 6313, chama o centro Recife, 128, decimal 35, alterne, 125, decimal 1. 2235, 1. 230, America 230, Eric, copy. Yes, sir. No one enters on clearance. I would like to clear on request. Chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Ótimo domingo, amigo. Até logo. Igualmente, até. Tudo é o Gol 970, nacional longa, aguarda o trem. Boa noite. Bono 970, boa noite. Autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, 089. Autorizado pouso, então. Obrigado. Show 30 clears Miami, via Pizzolo 20 until Tango Romeo Sierra, then the Pizzolo 7 until Romeo India X-ray Oscar Mike after flight planned route. Flight level 360. Momo departure in transition. Take off 10 after departure left turn. Skulk 5045. Salvador departure 120.8. America 230, could you confirm me the battery, please? The Bobo departure for American 230. Momo departure in transition. Read back. America 230, flight level 360 of departure left turn. Top of the departure 120.8. Please back correct, pode passar up and push gate 10. American 230, we can. America 230 grounded. Go ahead, America 230. America 230, could confirm your flight level, please? Flight level 360, American 230. Flight level 36660, correct, após o estar na Tempo, seguinte tema, America 230. Copy, we'll call you back for Stockton Push, American 230. Come to Brazil, my friend. Então, 3305, autorizado no 05, chame táxi. Autorizado no estacionamento, que é mataxi, na 3305. Autorizado, Sierra Vitor 366. Sierra Vitor 366, dívida 17 do estado, 4077, grato. Zero, solo 03 de beira na direita, chama solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1, 9, 7, 0. Boa noite, autorizado ataque para o pátio 3 e Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador remota prevista 5 Romeu. Alfa Kilo para remota 5 Romeu. O nosso CCR ingressa via Delta? Negativo, a primeira esquerda, Taxway Kill. É a primeira esquerda, próxima a Taxway Delta. Ah, sim. final da 10, R nave da 3, 178. 3178, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 3178, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Azul 4070, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAVE pistão no zero, reporte na final. 2500 pés, autorizado RNAVE da 1-0, azul 4070. Livre pouso, pistão no zero, está 3178. 1-1-8-95, ajuste de altímetro no 0-2. 0-2, ajuste, civil táxi, considera 1-0 via Índia, 2-9-5 no próximo, 3-0-5. Salvador, boa noite, OTAN 3305, considera pistão no zero, pronto visual para o tráfego. OTAN 3305, após o pouso da aeronave, autorizado a NI manter no zero. Após o pouso da aeronave, a NI manter no zero, OTAN 3305. Zona 78, solo Zona 1, libera direito, chame solo em 1-2, Zona 2, Zona 9. Direito, chama solo, Zona 3, 1-7-1, obrigado. 1-2, Zona 9, confirmando. Bateu. Solo Salvador, boa noite, Zona 3, 1-7-1. Só 3178, autorizar ataques para Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3178. Sinal da RNAV no 0 Azul 4070. Azul 4070, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 195, 4070. Torre Salvador Azul 4070, sinal de 8 milhas visual com 0. Portão 3305, decolou Azul 13, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08 graus, 3070. Azul 4070, autorizado, pouso piscina 0, vento 070 grau, 0850. De pouso, piscina 0, azul 4070. Via, saída Pouca para nível 330. Qual é via Pouca 330, 3305?